Boa noite, Rua 1134, contato radar, suba via, saída Puca para nível 350. Via, 350, 1134. Referência para o possível, onde uma prova direta, se possível, direta a Maceió. Pode autorizado Puca, Gol 1134. Direto a Puca, então, 1134, te ajuda. Gol 1134, foi direto Maceió. Direto a Maceió, 1134. Passarei 2228, informação alfa, confere. Autorizada para a vitória da conquista. Dizem 180, saída Arbon. Elefa, elefa piló, após decidir conquista, da cola da pista no zero, com primeira curva à direita. Transpondo 5566, 5556 corrigindo. Controle do salvador, plano frequência 120, decimal 80. Agora é Alefa, off-line, escala da 10, primeira curva direita, 5556 no transporte, controle 1208, 2228. A série 07, meu colo, 21, livre à direita, ano 21. 21. Colo, Salvador, azul, 4107, livre à direita. 4107, autorizado táxi para pátio 1, via táxi, alfa de LED, portão 01. Alfa de LED, portão 01, azul, 4107. Pena 79. Tem livre o pouso 990, boa 1090. Estabilizado INS X-Ray pista 10, 3152. 3152, chama a torre Salvador 198, decimal 95. 3895, curta 3152, boa noite. Boa noite. O número 34 chama centro Recife em 126.85, alterne 125.45. 2.5.2.5.5, o número 34, boa noite. Boa noite. 2713, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final ILS, reportará estabilizado 2713. Quando o gol 1-0-9-7. Toyota 3152, ILS X-Ray da pistão na zero, aguardando o pistarista. Change 3152. Vento uma centena, 7 nós, altímetro 1017, pouso autorizado, pista no zero. 17, pouso, pista no zero, tá 3152. Chamante pra Juliette, voo, 9098. Meio no PLB, 5 horas de autonomia alterna de Salvador. Autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, antes de altímetro 9097, passaria 2222. Parte 1 no Índia, ponto lado 1895, 1017, agora 2222. Tá no solo, tá 3152. Tô no meu solo 27. Salvador, boa noite, tá 3152. Então, 3152, autorizado táxi para o pátio 1, no via taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. O 1098 autorizado em via Juliette, portão 03. Via Juliette pro 03, portão 093. Salvador, boa noite, passarei 2228, na Índia, pronto. 2228, autorizando a linhar e decolar, pista no 0, vento no 0 grau, 07 nós. Índia, nega, vai lá, 2228. noite, Xenema 258, acione identificação, autorizado voo direto Itape para interceptar a chegada a Mares. Até Itape, desça para o nível 050, após prossiga via para 2010, o QNH 1017. Ok, presente, por onde a troca da presença, seu 250, após 2000 pés, 1762. Salvador, boa noite, passarelo 2228, Arbor. Passarelo 2228, boa noite, contato radar, Brasil, sair da Arbor para o nível 180, fugindo, autorizado, liberado, subir direto nível 180, liberado, restrição da carta, passarelo 2228. Opa, muito grato, liberado, restrição 180, 2228. Estabilizado 2743. 2713, chame a torre, Salvador 118, decimal 95. 295 horas. Usado agora 1.3 milhas do Índia Serra. 2793, tenho contato visual, tem pouso autorizado, pista na 0, vento uma centena, 79. Autorizado pouso 2793. Gol 170, posição no zero, informação alfa, autorização, pronto para a costa. Gol 170, informação alfa, confere autorizado para o aeroporto de Campina Grande, via Pizilona 0, nível de voo 370. Saída Puca de Amuzipá, decola da pista no zero com primeira curva esquerda. Transponder 5563, controle Salvador, plena frequência 120, decimal 80. Corona 70 atualizado para Campina Grande, aerovia Pendulu 10, nível de voo 370, saída Puca, Jamu, Zipá, pista 10, curva esquerda, controle 12080, transponder 5563. O 1170 contingimento está correto, chame pronto no portão 10 do Patron. Chamarei. Prossiga 2228 na escuta. Confirme o controle no setor chamada, para sair 2228. Ah, desculpa, senhor. Autoriza a continuar na pro de Elefo, passarei 2228. Elefo, está presente, 28. 7 no 3 no solo, 35, livre direita, solo no 2 no 1. Ana Fox 27 no 3 no 2 no 1. Está autorizado, fim ao ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, cruzando, estabilizado, 6258. Azul, 6908, desça via para 2010, Kennedy no 017. Desça via para 2010, Kennedy no 017, azul, 6908. Boa noite, 27 no 3, autorizado, táxi para o Pato 3, via táxi foi Alfa, Kilo, Pato 3, Romeu, observe, sinalizador, remota prevista 4, Romeu. 2222, ao cruzar o nível 110, vai para onde conquista? Ao cruzar 110, para onde conquista? 28. Boa noite, voo 1972, acione a identificação, dessa via chegada da Mari para o nível 050, Senegal no 017. Desvia a Mari para o 050, 1037, voo 1972. Número 908, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Obrigado, Helios 7, sua rede, aqui com 0, repassar no locador azul 6908. Chama 6258, chama a torre, Salvador em 198, destino 95. 8895, grato, muito boa. 6258. Boa. 972, desça via chegada para 2010, Senegal no 017. Desça chegada para 2017, no 1978. Boa noite, Xené 6258, Nacional. Boa noite, 6258, tenho contato visual, tem pouso autorizado, pista no zero, vento na centena, 6289. Livre pouso, na 10, 6258. Capa Vista Azul 6908. 6908, chama a torre, Salvador 198, decimal 900. Salvador 2972, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, está autorizado, pistão estabilizado no final do X-Ray, voo no 972. Nada na autorização de pouso. Aguardando a produção para pouso, 90. É 258, no solo 44, livre direito, ano 219. 219, livrando direita, 6258, grato, boa noite. Boa noite, consulta autorizada, táxi para o pátio 3G, taxi Alfa Kilo, com do lado certo sinalizador, remota prevista 5 Romeo. Alfa Kilo, quando tiver sinalizador, 5 Romeo, 62, 58. Nossa escuta, graças, boa noite. Pouso autorizado na 0, vento 2402, acione a identificação, sexta via chegada Mari para 2010, QNH1017. O 1170, aguarde e vai entrar em contato junto ao centro, seu plano já venceu. Ah, não pode, nosso LPC é 0250. Negativa, é 0150. Mas não, se você vou pegar na companhia. 2228. É, 908 no solo, as 48, livra à direita no 219. Direita, faz solo 21, azul, 9-0, obrigado. 2228. Obrigado, 6908. Salvador, boa noite, Alfa Kilo, com o lado certo sinalizador. Taxi para Pátio 3 e Alfa Kilo, com o lado sinalizador. Por favor, chame a 6258, o sinalizador está chamando no 3 Lima. É, sim, só que eles acabaram de modificar aqui a posição, pode observar o sinalizador ingressando no 3 Lima, o chame 6258. Prosseguindo, graças, boa noite. Comandante, a gente está checando junto à sala S no nosso sistema que o plano encontra se vencido. Aí eu vou aguardando a liberação aqui, vou coordenar junto ao centro e junto à sala S, ok? Tá, muito obrigado. Agora 972 tá no localizador com a pista ali. 972, chama a torre Salvador 118, decimal 95. 1095, boa noite. Boa noite. Passarinho 2228, chama o centro Recife 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260288, boa. Boa. Chama 79. E pôs na 10, no 972. Mike Yankee Uniform. Uma 70 autorizado para o estacionamento na posição 90 sanitária. Autorizado, chamada para o táxi, 1970. Sabine, quem chamou o Salo Salvador? Outan, Mike Yankee Uniforme. Prossiga, Mike Yankee Uniforme. Reboque da posição 612 para 12 remota. Aguarde, o Mike Yankee Uniforme. Ok, aguardando, obrigado. Zero 62 autorizado. Senhor Six-Ray, pista 1-0, reporte estabilizar no localizador. Reporte para estabilizar o LSX 1-0, 1-4-0. No solo 5-4, livre direita no 2-1-1. Direita 2-1-1, com a nossa 7-2. Dona 972, autorizar táxi para o Pátio 1, via Taxi Alfa, porta do Taxi Juliette. Alfa, eu vou estar na 972. Pode voar na Pan de Sul no 4062? Afirmativa, Azul 4062. Pan de Sul no 4062. Com o descrito, escrevo no Gol 1098, permissão Alpha. Gol 1098. 10 minutos, copy. Anyway. 970, solo voltando. Só pra confirmar, modificação do seu transponder pra 5003. Escolta 5574, Salvador Departure 10, Destinal 8. Isso, Serra Serra Golf, Eleva 370, Apresilu 10, Departure Número 10, Last Turn, Departure Puka, Departure Transition 5574, Sport Code 10, Small Way, Control Go 1098. Confirma, Escolta, please, Go 1098. 5574, Request Push the Head Tag Down. Gate Number 3. 10098, read the correct. Maintain position. Send back to push door, maintain position. Autorizar ataque até o ponto de espera via parte 1 no índio, no ponto de espera torre. 1 decimal 95, ajuste de altímetro 1070, 1070. Paulo Salvador, Sir Mike Anthony Form. Sir, siga Mike Anthony Form. Autorização de reboque da posição 6 para 12 remota, parte 1. Você ainda solicita ação, mas mantenha a posição e aguarde. O Mike Anthony Form, um trato para iniciar o curso. Ok, obrigado, me escuta. 1972, autorizado ingresso do LED, portão 08. LED 08, 1972. 4062, chama a torre, Salvador 18, decimal 95. 1895, azul 4062. Faz a check, please, for 1098. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, ele é 10. 4062, tem pouso autorizado, pistola 0, vento uma centena, 629. Livre pouso no 0, azul 4062. Mantenha o ponto de espera e aguarde. 7 Gol 1228, acione a identificação. Desta vez chegada a Mari para 2010, o QNH 1097. Ike Yankee informe autorizado o reboque do gate 06 para remota 12 do Pátio 1, reporte tendo. Ok, obrigado, reportando Zé, obrigado. Salvador, ground level 1099, request taxi 100 on board, 100 on board, 2 hours 50 minutes, 2 hours 50 minutes, totally not a minute. Fuji taxi, until holding point via inter holding point contact tower, 18.95, QNH 107. Roger, now QNH 107, we are clear to holding point 10 via India, Zero, calling back. 118.9, 4-1-1-0. 1-7-0 ali, mantendo 0. Zero 62 no solo 04, livre direito no 21. Direito 21, ué. Salvadoras no 062, livrando. Zero 062, autoriza ataque 0483 e ataque Alfa Kilo quando lá observa o sinalizador. Para o Pátio 3, 4062. Salvador, Salvador, Gol 1098, good evening, 20.1110. Good evening, 1098, here to line up and wait, remain 0. Line up, wait for 1-0, call 1098. Estou no 70, calculado 06, controle no 208. 120, foi seu gol, não no 70, para aí. Salvador, para aí, chegou no 1070, 1400, 7, o carro. 1170, contato radar subavia, saída pouca para o nível 370. Pouca via para o 370, gol 1170. 1223 está autorizado, final ILS 68, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Roma 228 autorizado, final ILS 68, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado, localizador voa no 232. 06 knots. Clear for the confirmation, 10019. Controle no 208, bombou. 208, obrigado. Bora. Controle voo 098, Puka, repasse, na Facebook. 098, contato Renan, subavia, saída Puka. Via Puka, na Facebook. Voo subavia para o nível 370, voo no 098. 1170, chama o centro, Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, 125, 45. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, um bom voo. No 090, chama o centro, Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 10255, decimal 0098, boa noite. Boa noite, primário 12685. Ok, copiou, tchau. Chegou 1-2-2-8. 1-2-2-8, chama a torre. Salvador 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, obrigado, tá bom. Oi, boa noite, chegou 1-2-2-2, o Ministério do Trem Checado. 1-2-2-8, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 0, vento 1-1-0 graus, 0-6-9, o geotímetro no 0-1-7. 1017, livre pouso na 10, voo 1-2-2-8.